começando mais uma Aventura Vidas Bônus. Eu sou o Júlio de Frito, estou com o Felipe Esquita. E estamos aí, cara. É, Evandro de Fritos. Olá, jovens. Bruno tá aqui, mais uma vez gazeando aula. Caralho. Cabulou. Pulando o muro da... Como é que é? Aí é o cabulou a aula? Aí ele também cabulou. Patou, matou. Aqui é matou a aula. Matar aula também é uma avaliação. O termo gazetar é um termo muito velho, né? Gazetar. Não pertence a Sudeste. O que que é o gazetar, Jandir? Porque, pra mim, tinha um bagulho... Eu não sei se tem a ver com isso. Mas tem aquele negócio que a galera usa pra abrir porta, que é a gazua, tá ligado? Gazua? É aquele equipamentinho que o... O residente, de abrir gaveta. Isso, que o chaveiro usa pra poder abrir as fechaduras, tá ligado? Pra fazer o lockpicking ali do... É. Eu sempre achava que esse negócio de gazear tinha a ver com alguma coisa disso de tomar, de, sei lá, de burlar, de entrar num lugar que não pode, ou sair pra algum lugar que não pode, sacou? Eu não sei se tem a ver com isso. O gazear tem a ver com a parada da gazua. Você sabe de onde que vem esse termo do gazear aí que você tá falando? Estou pesquisando aqui, inclusive. O gazetar. Gazetar é fugir de algo que você... disse que iria, né? Que estava confirmado que você iria. Isso se chama gazetar, é um termo muito antigo. Aqui no Nordeste e aqui em Fortaleza especificamente, esse gazetar virou gazear. E gazear sempre esteve relacionado à escola, né? Você gazeou a aula. Você gazeou a aula e você deixou de ir para a escola. Tipo, o Ferris Bueller Day Off, né? O nosso curtindo a vida adoidado... Se eu não me engano, deixa eu pesquisar aqui, ó. Como é que se chama em Portugal? O Rei dos Gazeteiros. É o nome do bizarro. Caralho. Então, vem a expressão, né? Já descobrimos, né? Vem de Portugal, né? O Rei dos Gazeteiros é o Curtindo a Vida Doidado, que é, na verdade, o Ferris Bueller gazeando aula, né? Ele deixando de aula. Então, talvez não tenha nada a ver com a gazua. Provavelmente não. Eu sempre achei que tinha a ver com isso. Não tem a ver. É, tô tentando achar aqui, ver se tem alguns significados, mas não tem. Não tá achando a etimologia da palavra gazear? Não achei a etimologia da parada. Não, mas deve ser simplesmente uma variação do gazetar, né? Que tem no dicionário gazetar. Aí? Tem. É? Não sabia que tinha no dicionário. Ah, o gazetar é a palavra antiga, né? Que se falava que era exatamente... Sim. É, deixar de fazer algo, né? Mas é porque o gazeta... com dois Es e dois Ts, isso vem do italiano, né? Que era um jornal, né? Tanto que a gente teve aqui a TV Gazeta, se não me engano. Tem ainda, Rádio TV Gazeta. Não, quem não. É do futebol aí sempre ouve os jornais. Jornalista do Gazeta dello Sport falou que o... Sim, é forte lá. Fulaninho do Corinthians vai jogar na Inter de Milão. Sempre e no, na Paulista tem o clássico prédio da Gazeta lá, que é onde fica Casper Libro. Aquelas escadinhas perto do MASP, pra vocês que são de fora. Lá é a Gazeta. Tem um teatro e tal, é bem famoso. E tem a antena gigantesca que é a da Gazeta também. Vamos lá? Vamos responder perguntinhas? Os nossos ouvintes lá no nosso grupo... Cara, a gente precisa matar esse grupo aqui, não é possível. Não é esse grupo, não. Será que um dia a gente vai vencer? Vamos lá, vamos... Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. Vinícius Dias. Minha pergunta vai ser um pouco mais introspectiva e se der algum gatilho emocional, não precisa responder. Minha nossa senhora, gente. Oh, shit. Here we go again. Olha aí, lá vem. Mais um bônus daqueles. Seguro. Vocês já tiveram algum episódio de síndrome do impostor em algum trabalho, em algum projeto pessoal? Você já respirou, por acaso? Essa é minha vida, esse é meu clube. É, porra. Tem noção disso. Tiveram. Agora eu estou tendo? Imagina se eu, uma pessoa que já trabalhou com... cozinha e fotografia num espaço de um ano diferente, sabe? Já teve sentido de impostor. O foda é a gente tá quarta-feira, 4 horas da tarde, conversando sobre videogame num tipo... Porra, você acha... Cara, nossa, demais, pô. Isso é um negócio que eu acho que quem produz conteúdo, e acho que nós estamos inclusos aqui, a gente sempre sente um pouco essa síndrome do impostor, né? O tempo inteiro. De chegar, Evandro, por exemplo, a gente já foi em diversos eventos aí, e aí as pessoas chegando e falando com você, caraca, porra, vocês são muito importantes na minha vida. E aí, às vezes, você fica pensando assim, caraca, maluco. Calma aí, cara. É isso, né? E a gente pensa assim, não, estamos só fazendo um podcast e a gente não tem a real dimensão Sim. daquilo que a gente tá fazendo. Ainda bem que não tem. Se tivesse mesmo, não conseguia nem fazer. Pois essa é a ver, era o peso da responsabilidade, é bom, né? Mesmo, né? Se fosse ter noção da ideia de fato, assim, a gente pensar todo momento da, pô, a gente fazer um programa que atinge aí, às vezes, centenas de milhares de pessoas, você não faz nada mesmo, não, filho. Você fica maluco, assim. E a gente fica mais feliz de que a gente faz isso e o resultado é bom e que as pessoas se sentem tão bem ouvindo o que a gente faz. Mas eu vou te dizer, ó. Tô próximo de chegar aí a 20 anos de cinema com rapadura, né? Em 2024. E datas pra mim sempre são muito emblemáticas. E datas fechadas, ou seja, décadas fechadas, são marcantes demais pra mim. Muitas mudanças e transformações acontecem na minha vida em períodos fechados, assim. Quando eu fiz 20 anos, quando eu fiz 30, quando eu fiz 40 anos, né? Eu, quando eu fiz 40 anos, eu casei, por exemplo, né? Caralho. Então foi uma mudança muito... Casei e saí de casa. Quando eu fiz 30 anos, eu acabei um namoro que era um dos piores namoros da minha vida. E que tava só enrolando, eu tava com a pessoa há muito tempo e não... Eu não tava feliz, a pessoa não tava feliz. E foi uma transformação pra mim, porque eu tirei férias, pela primeira vez na minha vida, eu viajei. Então, assim, os períodos de fechado são muito transformadores pra mim. E é foda, porque a gente tá vivendo talvez um dos piores anos dos últimos anos nesse sentido de quem trabalha com internet, de que as oportunidades que você esperançava que seriam melhores em 2023, e elas não estão sendo melhores, sabe? Obviamente que não tem como a gente comparar com o período pandêmico, né? O período pandêmico foi o pior de todos da história do mundo. Mas eu tinha esperança que 2023 seria realmente um ano muito foda nesse sentido de, caraca, as coisas vão engrenar, as coisas vão bombar pra caralho, não sei o quê, e realmente tá sendo uma coisa muito difícil e compartilhada com muita gente que produz conteúdo, sabe? Eu converso diariamente com diversas pessoas e a galera dizendo, cara, tá tudo muito pior, sabe? Assim, tipo, as ferramentas estão diminuindo o alcance das produções, os anunciantes estão segurando a grana, estão sem grana pra investir, né? Existe muita gente que trabalha com internet, né? Então, existe mais possibilidades de investimentos, né? Tipo, tem menos dinheiro e mais gente pra você investir. E tem muito investimento que foca em conversão também, juros. É muito difícil, exato, às vezes, justificar. Eu, por exemplo, sou alguém que trabalha com marketing, mas focado em mídia. E ainda assim, estando numa empresa que entende a importância desse investimento, eu tenho que justificar tudo que eu faço, saca? Porque, pra eu... por que você tá anunciando ali? Porque sim. É. Não existe isso, sabe? Então, quando eu tenho, sei lá, uma campanha de Facebook que o cara paga X e retorna Y, instalações, por exemplo, no caso do Promobit, a galera vai no mais fácil, sabe? Com certeza. Se eu te der 50 mil, você me dá dos 100 mil instalações, o cara vai lá. Ele não vai perder tempo criando, fazendo um projeto, indo atrás. Podcast, por exemplo, a gente sofre muito em conseguir anunciante por isso. Porque como que eu vou medir o resultado de um anúncio de podcast, tá ligado? E hoje em dia, cada vez mais as agências querem o em vídeo, né? Exato, porque o vídeo você vê o número. Ontem eu tive reunião... Talvez tenha até em Fortaleza. Ontem eu tive reunião com um cara da Rádio Mix. Que é uma rede que tem Brasil todo, eles cobrem o Brasil todo. E eu falei pra ele, cara, o problema é que o meu produto é online. Querendo ou não, eu sou um site e aplicativo, pro Nobit no caso. E aí eu acho animal. Por mim, eu faria muito mais divulgação em rádio do que eu já faço. Mas é isso, como é que eu vou provar lá pros caras que aquele usuário acessou porque ele ouviu no rádio? É. Não dá pra saber, sabe? Ele pode ter ouvido no podcast, ou ele pode ter, exato, visto um stories no Instagram. Então, assim, é meio foda, mas eu entendo também o mercado ir pra esse caminho de, não, vamos anunciar onde consigo ver. Se eu pôr no YouTube, eu vejo aqui que deu... O vídeo que eu apareci me deu 200 mil visualizações, ó. E tem uma parada também, Evandro, que em vídeo, eles acabam investindo nesses podcasts que são muito grandes, ou seja, são muito mais caros. Exatamente. Né? E aí não sobra quase nada pra fazer em outras áreas, né? Em outros... entra naquela. Assim, principalmente a agência é muito grande. Aí eu já falo por experiência de trabalhar tanto tempo na área. A galera vai no mais fácil, cara. Tipo, é um trabalho ir no Rapadura, que tem, como a gente falou, 20 anos de história. Não é uma fanbase tão grande quanto o Flow, show, mas tem 20 anos de história, sabe? O Jurandir falar um negócio, talvez, dependendo do produto, ter mais peso do que falar no Flow. Só que o que a galera faz? Abre os dois canais e compara número. E aí de repente, o Jurandir cobraria 10% do valor de um anúncio e um podcast gigante, e o cara fala, não, eu vou botar lá porque eu vou ter um número bonito no meu relatório. E é o fácil, sabe? Pegar esses gigantes. Pegar o Flow, o Podpah, o Inteligência Limitada. Porque o cara sabe que vai ter isso, vai ser estouro, e ele vai pular, olha aqui, a gente... Não, mas a sensação que eu tenho, Evandro, é que eu vejo que muita gente que trabalha com internet há muitos anos vai deixar de trabalhar com internet. É, o normal é desanimar, cara, porque é duro. Eu sei porque, assim, por exemplo, esse trabalho que eu faço pro Bicho de Mídia e a gente tenta fazer com pessoas menores, médias e tal, não é o normal, mano. A galera faz isso. Pô, aqui, uma vez eu tava numa reunião com a menina, que era de uma empresa muito maior que a gente. Ela falou assim, cara, Instagram com menos de 5 milhões de seguidores, eu nem olho. Ela falou desse jeito. E aí é foda, porque assim, o tanto de gente com 100 mil seguidores, que é muita gente 100 mil seguidores, Felipe. Tá ligado? É. E a pessoa falar que com menos de 5 milhões ela nem olha, é muito duro, mano, pra todo mundo que tá abaixo disso. E assim, e eu vou falar com você, não é uma estratégia boa, não. Não é. Assim, falar meses depois, o que acontece? Pergunta se ela tá trabalhando ainda nessa área. Não é uma estratégia. Porque torrar dinheiro, mano, se eu der meia hora de treinamento pra vocês dois aqui, vocês aprendem a torrar dinheiro também. Tá ligado? Só que o dono da empresa, qualquer empresa, seja ela pequena, média ou gigantesca, bilionária, o cara não ficou bilionário à toa. Então, assim, eu falo, tem uma menina que é minha assistente no Bruno Beach, eu falo, Thaís o nome. Eu falo, Thaís, quanto grandes poderes vem grandes responsabilidades. No nosso caso é a verba. Pra eu chegar lá e pedir 2 milhões de verba, eu tenho que justificar muito esses 2 milhões de verba, sabe? Eu tenho que trazer 2 milhões de retorno. Senão eu só vou estar torrando dinheiro na empresa, sabe? E a empresa não virou o que virou torrando dinheiro, porra, não é ONG. E aí tem gente da área de publicidade que não percebe isso. Só quer o número bonito do relatório, tá ligado? E aí não se paga, mano. Da hora, apresentou um puta relatório e tal, mas no longo, vai passando meses, os caras percebem que não é uma boa estratégia. E é foda, porque igual o Júlio falou, pra quem tá há 10, 15 anos, se fudendo aí, às vezes passa 3, 4 meses, não vê pingar nada, puta, é muito difícil, mano. É muito complicado, e eu vejo que o mercado, ele... Pô, você tem uma tá galera, Júlio, das antigas que não tá mais aí, pô. Lembra do Judão, por exemplo? O Borbs, né? O Borbs era rei da internet, mano, esses caras, na época do blog. Sim. Tipo, o cara tinha milhões de acessos todo dia no blog dele e era... Tinha a campanha, tinha o diabo, tá ligado? É pouca gente daquela que foi grande se mantém relevante hoje em dia. Acho que, sei lá, o Cauê, o Castanhari, tá ligado? Vocês, o Rapadura, obviamente, o Jovem Nerd. Mas, tipo, é uma máquina de moer gente, mano. Você ficar lá... Tem muita gente que faz muita coisa. É tipo jogador de futebol, na minha visão, tá ligado? Tem muita gente produzindo e 5, 10% realmente ganha dinheiro. Casimiro, tá ligado? Aí você acaba tendo que ter outro trabalho. A maioria tem isso, né? Tem um outro trabalho e continua produzindo conteúdo, né? Porque não consegue se sustentar só pelo conteúdo. E aí o que eu vejo uma autorreflexão disso tudo, assim, é o... Eu vejo assim, cara completando 20 anos, né? E ainda passando por... Eu não diria nem que dificuldade é a palavra, não, sabe? Mas é tipo, tendo que... provar, que... Né? Os perrengues, e se provar, né? E se lascar pra conseguir as coisas, assim, sabe? Ainda não é só chegar lá e fazer, né? É, sabe? Eu queria me preocupar só com produzir conteúdo, sabe? Queria. Ainda não é só isso. Infelizmente, eu não consigo ainda. E com 20 anos. E aí, tem diversos fatores, sabe? Muitos fatores. O principal deles é por estar muito longe, né? Eu tô longe do onde as coisas acontecem. Eu tô em Fortaleza. Será que se eu fosse pra São Paulo, resolveria? Eu acredito que não. Porque tem muito mais gente lá em São Paulo, né? Pelo menos o meu diferencial é não estar em São Paulo. Então, se a marca quiser investir fora do eixo, né? Ele vai olhar pra mim, de certa forma. Saca? E aí, né? Depois de tanto tempo e ter a marca consolidada e ter essa força, o mercado ainda tá se retraindo, né? Porque os nossos principais investidores são os streams, os estúdios. E tá todo mundo fudido, cara. Os filmes estão fracassando, foda, né? Os streamers estão perdendo assinaturas, sabe? Tá todo mundo fodido esse rolê. Não tem perspectiva de muita coisa nova também por causa da greve dos roteiristas. Exato. É foda. Então, são coisas que dão enfraquecida, sabe, no mercado. E aí, o que acontece? A galera segura grana e aí você fica aí se matando pra conseguir as coisas. E aí eu converso bastante sobre isso com a Mari, né? Porque ela tá também num rolê de... Sei lá, o que é que ela vai fazer especificamente? Se ela vai seguir atendendo na clínica, né? Que ela atende em clínica, né? A Mari é psicologia, é psicóloga, psicanalítica, né? E aí, ou se ela vai fazer mestrado. Porque o sonho dela é ser professora de psicologia. E aí ela tá nesse entrave, nesse momento assim, sabe? De decidir, porque é um passo muito diferente, e né? Aí, ou você vai pro lado da porra. Ela tem que parar de estudar, né? Exatamente. E aí o parar de estudar é parar de trabalhar, né? Ou trabalhar menos, né? E aí também é outra parada que é difícil nesse sentido. E aí eu me vejo assim, cara, passei dos 40 anos, né? Tô com 41 anos. Ainda dá pra eu me reinventar profissionalmente, sabe? De seguir uma outra área, de fazer... Mas será que Eu faria isso? Cara, 20 anos, cara, num projeto, que é um projeto consolidado, um projeto que tem nome, um projeto que fez parte da vida de tanta gente. Será que eu vou desistir disso tudo? Eu não quero desistir, eu amo fazer o que eu faço, mas às vezes eu fico com a sensação de o emprego como é, ele parece ser mais recompensador. Porra, financeiramente eu acho que é. Então? Porque você tem um garantido, tá ligado? Isso é que é foda. E eu sei que não é garantido, porque de uma hora pra outra você pode ser demitido, sabe? Não, mas enquanto você não for, é garantido. Tipo assim, eu entrei no Probit uma vez na minha vida. Estou lá há 7 anos. Mas em quantos empregos tu não passou antes? A semana que vem eu... Sim, mas então, mas eu tô falando, enquanto eu estou lá, eu tenho uma puta grana guardada pra tirar férias. Eu comprei um carro top, eu paguei meu apartamento. Mas o Probit, tá, ele não é um concurso público, entendeu? Que você não, tá realmente garantido. Não, mas nenhum lugar é. Amanhã pode... O Probit, tem outra empresa que é dono do Probit, que é a Melius. Sim. Eles podem... Tem 64 pessoas no Probit. Amanhã a Melius pode virar e falar: valeu todos vocês 64, eu vou tocar todas as posições. Ninguém vai poder fazer nada. Não é. A não ser que o cara... Felipe, que vendia o... comida, ele era... dependia dele. Ele nunca ia se mandar embora, tá ligado? Sim. Mas quem é CLT, ou do qualquer um, qualquer cargo, pode simplesmente ser demitido. É a vida, cara. É, mas... Mas o que eu vejo é, tipo assim, tem muita gente que faz conteúdo, por exemplo. Dois lados tem uma parada cruel de um lado e de outro, assim. É, mas assim, eu vejo... A gente procura muita gente que tá começando. Tem nada perfeito. Um pra pagar barato e outro porque eu tento dar uma moral, tá ligado? Pra gente que acha que o conteúdo é bom, mas a pessoa não tá grande ainda e tudo mais. E tem muita gente que tá, tipo assim, 3 anos fazendo vídeo, o que for que ela produz. E nunca teve um anúncio, mano. É. Tipo, nunca chegou uma empresa pra ela e falou assim: oi, quanto você cobra? Porque tem muita gente fazendo, tá ligado? A gente tem um amigo, o Evandro, em comum aí, a gente faz parte do mesmo grupo, que ele fala, eu vivo do YouTube. Eu vivo do YouTube. E ele já foi gigante, né? E ele é gigante. Não, já foi muito maior, pô. Você pega o em alta dele, não é o que é hoje em dia, é isso que eu tô falando. Não é, mas ele continua sendo uma pessoa muito grande, assim, sim, uma plataforma aqui pra relevante entregar. Relevante naquele nicho, né? Sim. E aí, ó, teve um stories que eu fiz, eu fiz um story dia 24 de junho, tá, no mês passado. E esse foi o Stories. Eu simplesmente escrevi um textinho nesse Stories falando sobre isso tudo, assim, sabe? Sobre o mercado, que as coisas deveriam estar melhores e não tá, não sei o quê. E esse foi o Stories mais acessado do meu Instagram, da história, assim, sabe? Ele foi tanto acessado... Acho que muita gente mandou pra outras pessoas, assim, sabe? Uhum. É, de que as pessoas se identifiquem. Eu escrevi o seguinte, ó. Conversando com alguns amigos, é impressionante como essa geração pós-pandemia tá desanimada. Realmente as coisas estão mais difíceis e as oportunidades estão sumindo. A sensação que dá é que tudo ficou mais difícil. Aí, aspas, os preços baixaram no supermercado, mas você vai comprar com que dinheiro? E aí eu pergunto assim, e não é verdade? O que é que adianta, né, os preços das coisas baixarem? Sim. E você não ter grana pra comprar isso tudo, né? E aí eu continuo, o capitalismo destrói nossos sonhos. Quando você para pra refletir que tudo que a gente faz gira em torno do dinheiro, você percebe o quanto somos dependentes dele. Não dá nem tempo de ficar triste ou lamentando. Resta a gente resistir e seguir batalhando pra conseguir realizar as nossas vidas, as nossas coisas. E é muito assim, sabe? É muito assim. É bem isso mesmo, é foda, mano. A gente vive... Evandro, é foda. A gente... Só quem não se preocupa com dinheiro é quem já tem muito dinheiro. Que é o quê? 0,5% da população? Sim, é quase ninguém. Porque é aquilo também. A galera achar que, mano, 5K é muito dinheiro. É muito dinheiro pro Brasil, tá ligado? Mas é isso, o cara de 5K, ele tá bem pra caralho hoje. Daqui 3 meses dá uma merda, ele foi demitido. Quando você tem uma herança, quando você é sustentado pelos pais, é fácil você ter certos posicionamentos políticos, assim, sabe? Eu acho que, né? Tipo assim, eu trabalhei com uma menina que era assim, a família dela era milionária e ela trabalhava só pra não ter injeção de saco de ninguém. Só que ela morava num apartamento de 3 milhões, doidão. Aí é fácil você ser... Tá quando desse algum problema, ela pedia, né? Tipo, ele ia chegar, nada acontece. Assim. Se eu for demitido amanhã, como eu exemplifiquei aí, ainda bem, eu tenho um dinheiro legal guardado. Sim. Mas é uma pica, tá ligado? Eu vou falar, puta, fudeu. E tipo, depois de amanhã, você vai pensar o que você vai fazer. Eu já tô... puta, precisa ter que se mexer aí, porque tem como continuar entrando dinheiro. Ela não, mano, era literal. Se ela saísse no outro dia, nada acontecia. A vida dela continuava igual. O que mudava era, não ter o que mais pro trabalho. E essa galera... Outra mina que eu conheço também, aqui perto, mora em Alphaville. A mina tem 28 anos, nunca andou de transporte público. O pai dela tem uma empreiteira e constrói prédio pra vender. Faz medicina porque ele quis estudar, tá ligado? Mas essa mina, pra ela, foda-se o que acontece. Foda-se quem é o presidente, foda-se tudo. Ela tá com a vida dela pra lá de feito. Porque o pai dela, além de ser milionário, cada ano que passa ele fica mais milionário. Agora, pra gente chegar perto desse patamar aí, filho, é muito difícil. Sim. E é isso aí que você falou, tipo, é muito foda. A gente falou disso em algum outro bônus, de Igual eu falei, tem o grandioso site do Nexo, seu salário perante a realidade brasileira. É um choque isso aí. Que é sempre bom ser lembrado aqui. Se puder colocar junto com esse bônus aí, é bom. Eu vou mandar o link lá. 3 mil, não é muito dinheiro, mano. Mas quando você bota lá, você fala, caralho, a galera ganha pouco, né? Porque a gente sabe que 3 mil é tipo assim, pra uma pessoa sozinha, de repente, talvez dê pra viver ok, tá ligado? Pagar um aluguel, comprar uma comida e pagar as contas. Mas não vai sobrar muito, dependendo de onde essa pessoa mora. E aí você bota lá e vê que, tipo, é maior que 89% da população, tá ligado? 3 mil reais em São Paulo. Só que aí você vai ver a pessoa tá triste porque ela não tem um apartamento, que custa 300, mano. Como que ela ganhando 3 mil vai comprar um apartamento de 300, cara? Possível. Tá ligado? Vai comprar um carro de 60 mil. Qualquer carro bosta hoje em dia é 60 mil. Aí fica, né? E aí dá pra ir mais embaixo. Um celular da hora. 5 mil, tá ligado? Ele vai ficar 2 meses sem comprar nada pra pegar o salário dele e comprar um celular. É foda. O poder de compra do brasileiro é muito zoado, mano. É loucura que a gente tenha qualquer coisa. A gente faz é milagre mesmo. Sim. É bizarro. A gente é privilegiado pra caralho, de novo. Sim. Tem uma casa, tem o que comer, tá ligado? Tem internet pra gravar o programa, tem entretenimento pra assistir, o caralho. Pensar muito em dói, isso é que é foda. Mas eu vi esse story dos juros e fiquei pensando, eu falei, pô, é isso mesmo, se pensar muito, o cara nem faz mais, mano, desanima, tá ligado? É, você não consegue nem fazer planos pro futuro assim mais, sabe, Evandro? Você faz planos pro presente, sabe? O que é que eu vou comer essa semana, sabe? O que é um rolê em cima disso. É, e tem uma galera que não tem o que comer, né? Isso é que é o foda. Sim, não, e se a gente pensar nesse sentido, existem pessoas muito piores do que a gente, né? Sim. Mas, né, tendo esse olhar, eu não diria nem egoísta, mas pessoal, né, de um produtor de conteúdo que tá há muito tempo na estrada e realmente eu não tenho a síndrome do impostor que foi falado ali no comentário, eu particularmente eu não tenho, sabe? Eu sei o que eu faço é um bom trabalho, eu sei que eu entrego um bom conteúdo e faço isso há muitos anos. Mas eu acho que isso não é o suficiente, sabe? Não é o suficiente. Vendo, acompanhando o mercado e vendo o que é que funciona, o que é que dá certo. E aí tem algumas coisas que dão certo que você simplesmente não entende, assim, de... Caraca, mas é sério que isso daqui é o que é sucesso hoje em dia? Esse é o sinônimo de conteúdo que a turma tá falando? E aí, sabe, faz a gente repensar muitas coisas, assim, sabe? Será que... A gente que produz conteúdo, a gente não consegue parar de pensar em produzir conteúdo nenhum dia da semana. Sim, não desliga nem fudendo. Não existe o desligar. Você pode até fazer outras coisas, mas a sua cabeça sempre em algum momento ela vai dizer assim, caraca, isso aqui daria um bom post, isso aqui daria um bom vídeo, daria um bom podcast. Sempre você tá pensando. Eu se trabalhasse numa empresa dessas assim, de 8 às 5, meu irmão, saindo da empresa 5 horas da tarde, eu só penso no trabalho 8 horas da manhã no dia seguinte. Outro sonho na minha vida também, então. Mas aí eu acho que tem a ver com o perfil da pessoa. Não... Ontem mesmo eu tive uma conversa sobre isso e a gente concluiu que não tem o que fazer. A vida é essa. Quando eu tirei férias ano passado, que eu tirei 30 dias, eu fui demorar uns 10 dias pra parar de pensar em trabalho. Sim. Sendo que tava tudo certo, nada. Tipo assim, não tava acontecendo nada, tá ligado? Eu duvido nada tu ter recebido uma mensagem assim, Evandro, e isso daqui, como é que. Pior que não, pior que não. Os caras respeitou bem, mas eu ficava pensando, tá ligado? Eu abri o. Eu ia dar um bizu no Twitter. E aí eu falava, puta, esse perfil aqui, hein? Bom perfil pra anunciar. E eu tava de férias, mano. Não era pra eu estar pensando nisso, tá ligado? E é normal, sábado de manhã, eu cato um Reels e mando pra alguém. Pro cara salvar lá pra gente ver depois, tá ligado? Ou o moleque do conteúdo tá me falando comigo no Telegram sobre alguma ação que ele viu, que não daria. É foda, mano. Tipo, é perfil, isso eu acho que é perfil. É terapia. Eu não consigo desligar. Não é nem bom pra minha saúde, mas eu não consigo desligar. Do mesmo jeito que é no 99, tá ligado? A gente não é um trabalho que demanda tudo. Mas se eu ver qualquer coisa fora do horário da gravação que dê pra aproveitar no 99, eu vou pensar no 99. Eu vou mandar no grupo, tá ligado? Sim. Pô, isso aqui, ó, tá bombando. A gente podia gravar um cast sobre, hein? O próprio exemplo de ter convidado o Antônio lá do piano pra gravar, tá ligado? Sim. Foi isso. Na teoria era um momento que eu não devia pensar no 99. Sim, tu tava só zapeando e chegou lá no vídeo dele. Eu tava vendo o vídeo, apareceu o stories dele, eu achei da hora. Caralho, daria um cast fudido com esse cara. E aí eu perdi mó tempão pra convidar, pra mandar mensagem, ficar trocando ideia com ele. Depois, outro dia, eu adicionei ele no WhatsApp, ficamos conversando. Fez o telecurso do Audacity com ele. Fiquei mais de uma hora no outro dia no WhatsApp, explicando a técnica, testando o áudio, caralho, tá ligado? E não precisava fazer isso. Tipo, na teoria, é. Quarta-feira, na hora da gravação, que eu ia pensar no 99, tá ligado? Mas eu queria fazer acontecer um programa da hora que eu vi potencial ali. Sim. Então, assim, isso é perfil, mano. Mas não que eu ache ruim ser desse jeito, tá? O fato de não desligar, beleza, porque a vida é isso. Você não desliga, porque é natural, né? Tipo, não é um fardo você pensar. Mas seria massa você ter retorno, né, disso. Você, se Se eu tivesse safe financeiramente mesmo, assim, de garantido, sabe? Tá de boa, tá suave, não me preocupo mais com grana e tudo. Realmente, talvez a cabeça fosse outra, sabe? Mas quando você passa por esses momentos, ainda mais nessas entre-safras, né, que a gente tá vivendo, a gente sabe que esse jogo muda em algum momento, sabe? Sim. Mas a situação é, quanto tempo você aguenta? Né? Quanto tempo você... O que você suporta? Cara, eu conheço muita gente, né, pouca, né, muita gente que realmente parou. Parou com a internet. É, porque é uma energia muito grande, né, mano? Ex-rapaduras, inclusive. É uma energia muito grande que é investida e às vezes é isso. Muito, a pessoa fala, pô, pra quê, sabe? E você tem que estar disposto, sabe, Evandro? Porque muitas vezes isso mexe com o emocional de uma forma tão grande que você é uma pessoa que produz conteúdo opinando. E aí a sua opinião, ela causa algo nas pessoas. E se você não tem emocional pra aguentar o que vem de volta, cara, é desestimulante, assim. Você vê assim, caraca, tudo que eu falo é criticado. Por exemplo, essa galera que é mais... que sempre vai meio que na contramão do que a maré tá remando, uhum, né? Que é o que o povo tá achando. Tipo, ah, tem o Homem-Aranha no Aranha-Verso. É, através do Aranha-Verso. Filmaço, não sei o quê. Pode ter gente que assistiu e não gostou. Existiram várias dessas pessoas. Aí você chega e opina, você é esculachado na internet. É, exatamente. Além do investimento de tempo, é um investimento de energia e emocional, né, Juras? Porque a gente mesmo aqui, por mais que seja muito de boa fazer um 99, muitos ouvintes gostam. Sim. O comentário tá lá. O cara do hater pode vir hatear pra cima da gente, tá ligado? Caralho, puta merda, esse Felipe só fala bosta, puta que pariu. E ele vem, fi. E se vier... Isso a gente tem uma audiência ok, mas é um podcast nichado de games. Agora, tipo, o Jurandir já é cinema, que é algo mais abrangente, tá ligado? E aí, chega, mano. O nosso público de games é um público também muito apaixonado, assim, sabe? Muito apaixonado. E a galera entende a proposta, etc. Né? Mas o nosso formato, a galera... né, com o passar de tantos anos, o pessoal entendeu qual é a proposta do 99 Vidas mesmo, sabe? Não é ser tão aprofundado. De vez em quando a gente aprofunda, quando a gente quer, quando a gente acha que vale. Mas não é o foco do 99 Vidas fazer isso, sabe? E aí a gente tem uma base de ouvintes, né, que são os nossos maiores financiadores, são os nossos ouvintes, né? É, exatamente, eu chegar nisso. Uma coisa que anima muito é isso, né? Ver a galera, pô, há bastante tempo, então a galera ia muito, desde o começo, a galera ajudando. E a galera olha e fala, pô, isso aqui merece os 15 reais que eu tô dando lá todo mês, tá ligado? E querendo ou não, garante uma grana. Garante manter... Porra, a gente paga o Edu, paga bem o Edu pra editar. Sim. Paga a hospedagem do arquivo, a hospedagem do site, o caralho, e sobra uma graninha pra gente, tá ligado? Isso é muito foda, porque, mano, como eu tava falando, além do investimento de tempo, é um investimento de energia e emocional, né? Eu queria não depender de ter que fazer anunciantes, assim, sabe? Ter que ir atrás de anunciante, a parada toda. Por isso que tem muita gente que vive de comunidade mesmo, né? Sim. Tem muitos projetos que sobrevivem até hoje por causa da sua comunidade. Especificamente, 99 Vidas é um desses projetos. Pra caralho, mano, eu vou te falar que... A gente, puta, muitos meses. O anunciante... A galera que escuta aí sabe. O anunciante que a gente tem fixo é a Lura. Sim. Sei lá, duas vezes por ano eu consigo encaixar o Promobit, né? Porque... É o... Sim. Chaves vendendo churros pra ele mesmo. E eventualmente, muito eventualmente, pinga um ou outro. Agora, se não fosse... Tem dois anos fora da curva aí, que foi 2020, 2021. É, na época do PicPay, é. Mas se não fosse a galera, a gente ia ficar meses... A pandemia mudou, né? Muita Sim. coisa na época, assim. A gente ia ficar, tipo assim, 8 meses ganhando R$0, tá ligado? Aí é foda, porque uma coisa é não ganhar, outra coisa é ter que colocar dinheiro pra manter. Sim. Pra gente manter o 99 Vidas do jeito que é, se a gente não tivesse a campanha... A gente ia ter que cada um tirar um pouquinho do seu dinheiro pra manter, tá ligado? Aí talvez a gente ia pensar, porra, será que vale a pena? Além do tempo que eu estou investindo nesse projeto, eu investi também dinheiro? Não é ser mercenário, tá ligado? É porra, e aí? E de novo, 13 anos, né? É igual o Jandir com a rapadura. A rapadura também tem um gasto pra manter. Com certeza, né? E é um gasto salgado, porque a gente tem muitas frentes aí, né? De edição, tem editores, aí tem o produtor de conteúdo de texto e... Aí tem os custos com o site, que ele é muito maior do que o do 99 Vidas, por exemplo, que ele tem muito mais conteúdo e acesso, e aí cada vez mais... Quanto mais acesso você tem, mais caro você gasta. Consome, né? Então, realmente são coisas que me fazem questionar muitas coisas, assim, sabe? Depois que eu virei ali 40 anos e tudo, eu repensei muito, sabe? Sobre a história... que foi construída, tanto do 99 quanto do Rapadura. o que é que pode ser feito no futuro, porque eu consigo me imaginar, sabe, com muito, muito mais velho e ainda produzindo conteúdo. Eu tenho essa disposição, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de produzir conteúdo dessa área específica. Mas a custo de quê, sabe? A custo de quê emocional? É, a saúde vai pro caralho, né? Se a cabeça não tiver boa... Pois é. Como é que você consegue separar, né? Tipo, você tá lidando com essas situações financeiras e tudo e ter que produzir um conteúdo que... Não é legal o ouvinte tá aqui ouvindo coisas tristes, dramáticas e tudo. No bônus até vai, porque é o nosso... É o nosso momento de desabafo também, né? De contato direto com o nosso público e tudo mais. Mas é foda, mano. É foda. Dá pra gente repensar muitas coisas, sabe? Essa parada da síndrome do impostor, ela é muito real. Porque quando às vezes as coisas não dão certo, você se questiona primeiro você, né? Tipo, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que sou eu que não sou tão bom? Será que eu achava que mandava bem e realmente eu não mando tão bem? Cara, eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Um bagulho que eu ficava pensando direto é, porra, eu não mereço ter o que eu tenho. Mas direto, puta, ir pra academia meio-dia. Nossa, a minha vida ela tá nadando na piscina e imaginar alguém batendo palma assim. Pô, e aí, tá achando que a vida é um morango? É. E me tirar de lá de dentro da piscina, tá ligado? Quando eu comprei esse apartamento novo, puta, nas primeiras semanas eu ficava imaginando que ia vir alguém batendo na porta e pegar a chave. Te juro, é, mano. É, porque você pensa que não é seu, né? Tipo, caraca, será que puta, sou merecedor umas disso? Umas três semanas era isso, eu ficava sozinho aqui dentro, no, na sala... E imaginando que alguém ia apertar a campainha. Evandro, tá achando que é o quê? Eu tenho certeza que todo mundo que já fez um grande investimento. O carro também, algo assim, o carro, mano. Eu já tinha um apartamento. E aí você pago. Fica feliz porque você conseguiu aquela parada e depois você pensa assim: será que eu deveria ter gastado tanto com isso? Mano, será que eu não vou precisar dessa grana mais à frente, sabe? Falei, já vou pagar a Visa pra não ter injeção de saco nessa merda. E aí a primeira voz que eu fui dar no carro era esse sentimento de: caralho, não era pra eu estar aqui. O carro não é meu, né? Não pode ser meu, tá ligado? Pode estar quitado. Sim. E ser meu esse carro, no valor que ele é. E aí você vai acostumando, tá ligado? Mas às vezes bate, direto bate, mano. Ah, próprio quando eu me mudei aqui, né? Mudei o apartamento próprio, todas as coisas compradas com esse trabalho de internet, né? De anos e de economias, etc. E aí eu olho em volta, eu falo assim, caraca, que doideira, né? Eu conheço tanta gente que se casou e foi comprando aos poucos as coisas, né? Eu consegui comprar tudo de uma vez, já. Uhum. Sem ter dívida, sem nada, sabe? E aí eu fico pensando assim, porra, será que eu deveria ter feito que nem todo mundo fez? Ou será que eu fiz porque eu tinha condições de fazer e esse era o momento, sabe? Você começa a se questionar, sabe? A pensar isso. É foda, né, mano? Quando você não é rico, quando você não tem uma herança, quando você não tem, né... Uma família abastada absurdamente que pode suprir tudo que você precisa. É foda, esses pensamentos são muito comuns, né? São muito comuns, né? É doideira isso. É que nem a Mari fala de vez em quando. Ah, tem uma galera aí que é liberal e tudo mais. Ela fala, é muito fácil você ser liberal sendo filho de alguém que tem uma herança absurda ou morando na casa dos pais, sabe? Pode crer. Quando você já é abastado assim desde sempre, é muito fácil isso. CC. Quando você tem que realmente ir no supermercado e nos dias que são mais baratos, é que realmente você percebe a parada, sabe? A galera que é muito rica, nem preço olha, gente. É muito doido isso. Sabe que é foda? Esse dia no mercado que eu faço compra, às vezes é caro pra caralho. Eu vou lá só pra comprar coisinha. O malandro da minha frente com um carrinho daqueles pequeno, R$1.200, mano. É doido. O carrinho pequeno, manja o pequeno, não é um carrinho gigante que cabe uma aquele pessoa dentro. É, juro por Deus, Felipe, R$1.200, mano. Tinha carne, umas bebidas, não sei o que. Eu falei, caralho, eu vou gastar, sei lá, 30 conto aqui. Eu já sei que eu tô pagando mais caro que eu devia. E o cara passou 1.200, mano. Uma compra no meio da semana, tá ligado? Relax. É muito foda, é muito bizarro, foda. É. No Oba, grandioso Oba, que o Bruno fala direto. E é isso, tem uma galera que tem dinheiro, mano. O bom é a galera não deslumbrar, tá? Tipo assim, vou denunciar aqui. Aí tem um ouvinte que a família dele é milionária, vocês manjam, né? Tá ouvindo isso nesse momento. É ruim eu falar o nome? Ele continua sendo ouvinte nosso? Continua, ele é um dos mais ativos do grupo. Não, então não fala não. Não vou... Fala pra gente aqui. Eu acho que a galera sabe. Blip, Edu, é o Diogo, Diogo Gosch. Só que ele é de boa com isso, mano. Tipo, ele entende, tá ligado? Que ele tá numa posição muito privilegiada da sociedade e tudo mais. E ele não é um pau no cu. Mas ele, a família dele tem muita grana. Porque o pai dele era engenheiro lá atrás, construiu uma... O rolê do pai dele é construir prédio em bombinhas pra vender. Prédio, não é construir uma casa. Ele faz tipo um condomínio e revende, tá ligado? Tipo assim, pro Neymar por 10 milhões. Só que o cara não é cuzão, tá ligado? Tipo, eu não acho errado o nego acender na vida e sabendo o que existe lá fora. O foda é essa galera desconexa da realidade, né? Sim.